andressilismoral.com.br. Asquik Paredão, Zeus Paredão, Kiko Paredão, Alô Silas Paredão, Paredão Sem Limite, brother, Celta Treme Treme, naquele pique, hein? Menino do Coça. Meninas, empina a bunda. Ela trava, destrava o bumbum. Ela trava, destrava o bumbum. Ela trava, destrava o bumbum. Ela trava, destrava. E agora, agora, vai, vai. Ela trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Que é isso, mãe? Ela trava, trava, trava, trava, trava, trava. Trava, trava, trava. Não para não, vamos embora. Vai, mãe, vai, mãe. Trava, trava, trava, trava, trava, trava. Que é isso, filha? Ah, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. O vovô André Ornelas gravando tudo. Ó, oh, chega sexta-feira, ela não quer saber de nada. Chama as amigas pra tomar uma gelada. Chega sexta-feira, ela não quer saber de nada. Chama as amigas pra tomar uma gelada. Trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava. Aí, bebê, aí, ó. Ela trava, destrava. Chegou o momento, bebê. Ela trava. Pega aí, pega esse gol aí, gelada. Trava, destrava. O bumbum, ela trava. Chegou o momento, bebê, agora.